Natal não tem pra ninguém. Pack de Fortal não tem pra ninguém. Por aqui tá tudo bem, planta tem, sol tem. Tem de tudo também. Pack de Fortal não tem pra ninguém. Pack de Fortal não tem pra ninguém. Deixa não vai se desanimar. Liga pro Tuê que ele vai te salvar do bom. Aquele bag. Que bom. Não é sorvete, mas tem gosto de banana com limão. Vou te trazer um cone, um red, um base. Lançar um balão pra você se acabar. Vou mandar tchau pro drama. Hoje eu vim com a bolsa cheia de grama. Eu só queria saber se você vem chapar.